sonho que faço, o mundo girar ao contrário e parar por um momento num olhar de uma criança que é livre como o vento da mudança. Às vezes sonho que tu. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 89ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional. Até à emissão número 100 do nosso recanto e, simultaneamente, até ao final de 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 2000 estará em destaque desta vez, o último ano do século XX e do segundo milénio, quem diria? O Festival RDB da Canção desse ano consagrou Liana como a grande vencedora, que interpretou Sonhos Mágicos, que amealhou 86 pontos, à frente de Paulo Terrão, com a melodia O Teu Tempo, e de Vai à Procura, por Secreta Passagem, que ocuparam respectivamente a segunda e terceira posições no certame. De seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 2000. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi o primeiro single do álbum Crush, do agrupamento musical Bon Jovi. Saiu para as lojas a 23 de maio e chegou a número 1 nas tabelas de vendas de vários países. É considerado o maior sucesso da banda norte-americana desde a década de 1980 e continua a ser apresentada em praticamente todos os seus concertos. It's My Life. This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. All Saints lançaram em 2000 o seu segundo álbum, Saints and Sinners, e com ele, o primeiro single que foi o tema principal da banda sonora do filme A Praia, que estreou nos cinemas nesse mesmo ano. A canção foi publicada no dia 14 de fevereiro e foi o single mais vendido no Reino Unido ao longo de todo o ano de 2000. Escutemos Pure Shores. Estúdio de Eminem, intitulava-se The Marshall Mathers LP. O primeiro single, que foi lançado precisamente uma semana antes do álbum sair para as lojas, saiu a 16 de maio e foi a primeira canção do rapper a chegar ao número 1 no Reino Unido. Conquistou vários prémios, incluindo um Grammy para Best Rap Solo Performance, ou então a melhor apresentação rap a solo. Ouçamos The Real Slim Shady. Y'all like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. And started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you know what, flipping the you know who. Yeah, but he's so cute though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? You shit, Christina Aguilera better switch me chairs. So I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MBD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me. So I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugar-coated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off of Jergens, and I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck, with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I guess there's a Slim Shady in all of us. Fuck it. Let's all stand up. Antena Web. Aqui e além por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40,

scared to jump, see them to fly. What side is stronger on this double-faced mind? I make lies all day to keep the pain away, away, away. God knows my sins already too big to pay. Even the tears I forget to taste. Maybe I should try to lick them off your face. And though I do try the best I can, you have to be me to understand that it's all too sad for me. It's too hard. So hard for me to give, to give. Também o ano do oitavo álbum da carreira da famosa Madonna. Foi o primeiro single desse trabalho da rainha da pop, que foi considerada pela Rolling Stone o melhor single desse ano. Saiu para as lojas a 21 de agosto e foi, até à data, o último número 1, o último single da rainha da pop a alcançar o número 1 nos Estados Unidos da América, no famoso Billboard. Escutemos Music. dos Estados Unidos da América, viajamos para a França para escutar o duo de música House Mojo, eles que aproveitaram um sample de Soup for One, faixa do grupo Chique Malandros Malandros, a 4 de setembro era dado a conhecer o primeiro single do álbum Mojo, o mesmo nome da banda. O álbum, no entanto, foi lançado apenas em 2001 e incluía a melodia Lady, Hear Me Tonight. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Lançou em 2000 o seu segundo álbum de estúdio, Oops, I Did It Again. a 13 de novembro, o terceiro single deste trabalho discográfico foi talvez aquele que obteve maior sucesso, Stronger. There's nothing you can do or say. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Outras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais de 2000. Até ao final do presente ano, as quadras temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano de 2001. Terminamos com referência à malograda Alia, uma canção que foi nomeada para o Grammy, foi a faixa principal da banda sonora do filme Romeo Must Die, que foi para os cinemas exatamente no mesmo ano. O single saiu para as lojas no dia 22 de maio. Timbaland, o produtor desta melodia, aproveitou para fazer uma homenagem e prestar um pequeno tributo ao dueto Harry B e Rakim, ao fazer uma introdução com o verso do referido dueto I Know You Got Soul. Alia, que acabaria por falecer no ano seguinte, 25 de agosto de 2001, aos 22 anos, interpreta Try Again. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. It's been a long time, wishing to left you, without a no me. Step two, step two, step two, step two, step, step two, step two. It's been a long time, wishing to left you, without a no me. Step two, step two, step two, step two, step two. Baby girl, what would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate? Let you in, know it to be yourself or play a role. Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay up? Oh, push and don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again and try again. Push and don't succeed. You can dust it off and try again. To me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be. Could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, push and don't succeed. Dust yourself off and try it again. Dust it off and try it. Try again. Don't succeed. the next day. Said you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day. What about the next day? Try again.